DJ, dá licença. Fazenda é o bonde, tropa de elite, osso duro de ruê. Fazenda é o bonde. Baile bom.